navegar, deixando sua história pra quem quiser contar. Um canto, um lamento, um grito, um sentimento no ar. Caras, cores, dores, amores deixaram por lá, pensando na promessa de um dia voltar. Em meio às correntes em que levam o mar, o navio aportou, uma aqui, outro lá. A vida de um povo começou a mudar. O café, a cana e também o algodão, vendo o povo gritar por libertação. A vida de um...